Antenoeira. Especial Informação. Boa tarde. É o fim de semana negro para o desporto à escala mundial. Hoje foi encontrado morto na sua residência o selecionador nacional do país de Gales, 85 vezes internacional por esta seleção. Gary Speed foi encontrado morto, tinha 42 anos de idade e desconhece-se para já as causas da morte do internacional galês, que desde 2004 que abandonara a função dos jogadores depois de 14 anos no ativo e sempre pela seleção de Gales. Em 2004, Gary Speed, então na altura com 34 anos, abandonou o futebol, enquanto jogador, mas continuou à frente de equipas, neste caso a última da seleção do país de Gales. Como disse, foi então encontrado hoje morto aos 42 anos de idade, Gary Speed. Também digo que no Togo, neste momento, o país está incrédulo com o que ontem aconteceu, só hoje esta informação chegou à Rádio Antena Web. Perderam a vida 8 jogadores do clube mais popular daquele país, o Étoile Filant, a equipa que já não vence o campeonato há quase 20 anos. A equipa do Étoile Filant é ainda assim uma das mais populares no Togo. Tudo aconteceu ontem, quando a equipa vinha de um jogo, regressava então a casa, digamos assim, depois de um jogo em que a equipa do Étoile Filant havia perdido. O autocarro em que seguiam perdeu uma roda, captou várias vezes, acabou depois por se incendiar. Para além destas vítimas mortais, que são neste caso 8 jogadores da equipa do Étoile Filant, ainda estão feridos, alguns deles com gravidade, 13 elementos da equipa que seguia neste momento de regresso a casa, então, depois desse jogo, a contar para o Campeonato Nacional do Togo. A equipa do Étoile Filant foi campeã por 9 vezes, desde que em 1933 o Campeonato Nacional do Togo teve início. A equipa do Togo já não vencia desde 1992, na altura eram 10 os participantes que integravam este campeonato, hoje com 16 equipas. A equipa do Étoile Filant já não vencia, como disse, desde a época 1992-1993. Ontem, 8 jogadores desta equipa perderam a vida num acidente de aviação, no qual também estão indo por apurar as causas deste incidente. Um fim de semana negro no desporto, à escala mundial. Esperemos que não haja motivos para voltarmos, mas sempre que se justificar, voltaremos à antena. Antenoeira. Especial Informação.